quantos você já amou? Poucas semei e bem sei. Quando me lembro de alguém, só dá você. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá você. O que é que você tem, tem, que as outras não têm? Da onde você vem, vem, vem. Recebe um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu. Eu senti um com o meu. Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Você já amou, poucas amei e pensei. Quando me lembro de alguém, só dá você. O que é que você tem, tem, que as outras não têm? Da onde você vem, tem, vem.